Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje traz uma joia rara. Isso aí, é Tunai com seu álbum Eternamente. Certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece. O disco abre com um clássico do compositor, Certas Canções, composto com seu ilustre parceiro Milton Nascimento, que participa da gravação. Certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor. Certas canções. Idealizado, produzido e arranjado pelo próprio cantor, compositor e violonista, Eternamente traz um rico painel da obra de Tunai. Calor que invade arte, queima, encoraja amor. Só mesmo tempo vai poder provar. A faixa título Eternamente, de Tunai, seu parceiro de sempre Sérgio Natureza e Liliane, tem as participações de Zélia Duncan e Chico Amaral. Emocionando os corações, pois tudo que é amor parece com você. Pense e lembre, nunca vou te esquecer. Vou ter sempre você comigo. Nosso amor eu canto e cantarei. Você é tudo que eu amei na vida. Nunca vou te esquecer. As aparências enganam. Mais um clássico da dupla Tunai e Sérgio Natureza, As Aparências Enganam. E traz os convidados Simone, Milton Nascimento e Wagner Tiso. Se irmanam na fogueira das paixões, os corações viram gelo e depois não há nada que os degele. Se a neve cobrindo a pele vai esfriando por dentro o ser, não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar, não há mais nada pra se fazer se não chorar. As aparências enganam aos que gelam e aos que inflamam, porque o fogo e o gelo se irmanam no outono. Meu coração pulou, você chegou, me deixou assim. Frisson, outra joia de Tunai e Sérgio Natureza, traz as participações de Patrícia Melody e Dodô Moraes. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, bem feito sou. Eu nunca vi nada igual. O disco do dia de hoje é Eternamente, de Tunai, produzido por ele e lançado pela MZA Music. Maiores informações no site www.tunai.com.br. Até amanhã.